às 9:30 da noite, o som ligado. Alto reverso rolava, new solo. Longa estranha caminhada, 97 marcou. Mas o tempo não para, eu tô aqui correndo atrás do prejuízo. Mas lembra, esquece como foi o dia. Tempo perdido, seu aprender. Sempre quando errar, seria um sábio. Mas diz aí, colado, difícil aprendizado. Seja o que for, ainda resistirão sonhos. E sei, é por eles que eu vivo. Que me proponho apagar o pato. Se pá, até ser tirado. Por querer ser mais que maluco nesse mundo de pirado. Acho que é assim a vida. O que eu tenho, você quer. E o que você não dá valor, eu boto mó fé. Eu sigo a minha, você segue a sua. Poucas vezes tendo a mão, não parece loucura. Egoísmo que estimula a agonia. Lei da selva, da terra, nossa maior mania. É julgar, julgar. Instinto de defesa, eu não sou diferente. Trapaceio com frieza, mas não custava nada aquela porta se abrir. Uma luz surgindo e dela você sair. Pra nós deixar o que de ruim ficou pra trás. Viver um mundo dos sonhos, de amor e paz. Não quero só uma fêmea, eu quero uma companheira. Que erre igual eu também, que me entenda. Quero viver pro futuro num mundo mais sincero. Hoje tem sol, a praia deve tá lotada, velho. Perder a lição, entender o passado, observar, valorizar, sem traumas, compreender o que eu errei e não erro mais. E o que eu tô equivocado, igual há tempos atrás. Queria paz, mas não faz muito tempo que eu briguei. Queria garota, mas quantas vezes esculachei? Eu faço hoje, amanhã recebo. Aí fulano, por isso quanto é mesmo que eu te devo, ó, deixar nas mãos do Senhor, Senhor. Faça o bem que um dia vem o teu valor. Mas somos pacientes, muito impacientes. Pedimos de noite esperando junto com o sol nascente. Corra atrás da sua meta, acelera na reta. Mas cuida nas curvas, pois a vida ainda assim é bela. E sabe o que faz dela mais charmosa ainda. A queda no poço, sem fundo, vista depois lá de cima. A sina do mano é errar, por que será? O que temos mais, o que aprender ou o que ensinar? Meu pai me disse que aprendeu comigo. Fiquei feliz, me enchi de orgulho naquele domingo. Mas na hora não entendi que era uma lição. 50 anos de idade, soube aceitar outra opinião de como se ver essa vida. A tal humildade foi ele que me ensinou na verdade. Esse mundo é doido mesmo, vejo a vida passar. Sinto que eu tô perdendo tempo, mas de quê? Pra quê? O que será certo? Essas perguntas martelam, deixo o medo bem perto. Insegurança no orgulho ferido, meio esquecido. Quem vai ficar contra quem tá junto comigo? O que aprendi? Será que valeu mesmo a pena? Falta pouco pra decepção entrar em cena e apagar o resto que ainda sobra de alegria. Aflorando o sentimento que há tempos não sentia. Quantas noites passei em claro refletindo. E pra mim mesmo falando a verdade ou mentindo. É complicado esperar a perfeição de quem é falho. Quero fazer o certo, no fim me atrapalho. O perdão divino é algo indispensável. E se tiver isso aí, ser feliz é bem provável. Inevitável é não pensar no amanhã, no ontem, no que passou, o que virá. Na lágrima ou no rosto pintado por um sorriso. Na inspiração repentina do improviso. Objetivo comum de amar e ser amado. Parece pouco, mas não é. Nesse mundo todo errado, que horas são? Preciso dormir. Essa insônia ainda acaba comigo. Mas e aí?